Obrigado, Carlos, depois da interseção para ingresso. Machinério pronto, pistão no 7. Serra Tango Delta. Prisão de decolagem no 7, vento 200 graus, 069. O CA Tango Delta decolou aos 47 no 208, controle, bom voo. No 208, CA Tango Delta, obrigado. Controle, Salvador, bom dia, Papa Romeu, Serra Tango Delta. Papa Romeu, Serra Tango Delta, bom dia, contato radar, subindo para o 220, saída da El. 220, saída da El, Serra Tango Delta, está em missão de transporte de enfermos. Quando possível, pode dar gosto. Realmente vou ir coral, guardando uma prova mais a... Coral, Serra Tango Delta, grato. Serra Tango Delta, está autorizado voar da Gov. Da Gov, Serra Tango Delta, graças. Alfa Romeo Serra, Tango Delta, chamei o Centro Recife, na frequência 2, 5, 1, alternativa 33, 2, 5.